Atenção, a galera do bar aí, por gentileza, liberar aí água aqui, o Wellington Francine, aqui na carroça. Galera do bar aí, por gentileza, assistente aí, o Jefferson, liberar água aqui pra carroça. Só quero lhe amar, quero sentir você. Vamos dançar com o corpo bem colado. Eu só quero ser seu namorado. Vamos lá! Olha o flash brega bem legal. E a galera vai curtindo aqui. Franginha detona! Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui. Galera do Bahia, por gentileza, liberar água aqui pra aparelhagem. Aqui na carroça e no House Mix. Vou ao fim, brinquei com seu sentimento, e dessa vez sobrou pra mim. Galera chegando, chegando, logo dançando, rapaz. A saudade rolando. A luxuosa pra você, detonando. Luxuosa carroça da saudade. Não somos o orgulho do Pará. Somos sim, orgulhosamente paraense. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais. Agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos, e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Marcelo! Rolando com a luxuosa pra você, como é que é? É de luxo. É a carroça. Praça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Alô, alô, quem está falando? Sou eu, que estou ligando. Por quê? Pra quê? Você me deixou chorando. Amor, oferecimento de nbet91.com, o melhor site esportivo do Brasil, as melhores apostas, nbet91.com. Hoje eu voltei pra me fazer feliz, você é tudo que eu sempre quis, eu só queria ter o seu pra reviver nossa paixão. Vai rolando saudade, o Brandinho vai detonando. Como é que é? Nosso amigo Besouro, mototáxi, o nosso amigo César, tá curtindo a carroça, muito obrigado. Lá de São Domingos do Cabim, tamo aqui, um abraço do Franjinha. Besouro já chegou por aqui pra derramar muito sopro. Um homem que é mototáxi lá de São Domingo do Capim. É tua música, Besouro. Te liga. Nosso motora nem bala. Minha ausência tá só na manga do camarote. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia.

dançar. Tenho uma pirâmide, quero te dar todo o meu carinho. Galera da Paticeira, pode chegar juntinho. Nossa festa já ficando lotadinha. Pode chegar pra tomar todas. Meu califa, eu te amo. Família Metralha, é isso aí? De metralha aí do Pop Saudade. Um abraço no Franjinha. Eu te chamo em meu sonho com todo amor. O bebê também, o Alisson. O Alisson da Saveiro. Os camaradas da área. Um abraço no Franjinha. Como é que é? A luxuosa. Vem, vem dançar assim. Um pouquinho do Toninho, já detonamos aqui. Mas em seguida tem os DJ Josias. Bora, DJ Tomás, meu show. O Brasil na volta pra fazer um show. Meu califa, eu te amo, eu te quero com todo calor. Oh, califa, naquela época do brega, a gente vai detonando aqui na Luz Moça. Wellington comanda o maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber yeah. É tão grande minha paixão. Eu